É 37 anos, caralho. Fala galera, estamos começando mais um Beliches. Eu sou o Evandro, aqui comigo temos o Segui. Eu, Zwaist. Pode haver um Godoka. Caralho, Shazam. E Flammer. Doentão pra caralho. Cara, a gente sabe que você tá triste porque o HDR te ignorou. Ah, maldito HDR, me deu um bolo. Te deu fora. Tá chorando. Senpai não me notou. Então, galera, hoje aqui a gente tá reunido pra mais uma pauta. Como é que é? Uma pauta exclusiva. Uma pauta inédita. Nunca antes feito em nenhum lugar. Nunca antes feito no Super Amishes. É, pela primeira vez no Super Amishes. Hoje a gente vai falar de filmes que merecem um remake. De preferência, a gente vai falar sobre filmes ruins que merecem um remake. Que merecem. Não necessariamente merecem, mas que devia ter só pra não ficar tão feio, né? Isso, só pra não ficar tão feio, né? Tipo, vamos merecer. Vamos tentar melhorar essa porra, né? Que tá feio. Vamos melhorar essa porra. E é isso aí, esse é o tema de hoje. Vamos começar logo essa porra. Shazam, caralho. Amishes, caralho. Amishes, caralho. Então, galera, vou começar então aqui. Zwaist, dá um filme aí que merece um remake. Eu acho que eu pensei bastante. E aí, eu vi lá, no meu pensamento apenas, Resident Evil. Beleza. Pensei por conta própria, hein? Eu tava guardando esse... Sim, você pensou, você não viu uma lista de 10... não sei nem mas isso falando. Eu tava guardando Resident Evil pro remake de jogo, cara, mas... Também tava serve, cara. Eu só não ligo pro filme, então... É... Cara, se eles fizessem... Primeiro tinha que se livrar da Alice, né, cara? Sim. Não, do zero. Tinha que ser do zero mesmo. É. Faz um negócio decente. Cara, eu às vezes pegava pra assistir essa porra desses filmes. E eles são todos iguais, já. Não sei se vocês já notaram que é a Alice no subsolo de alguma grande laboratório. Né? E ela tem que chegar até o topo, né? Acabou. Tem uma nova mutação e um monstro grande. E todos têm um corredor com raio laser que ela tem que atravessar e alguém morre nesse corredor. Alguém morre. Que é vagamente o primeiro jogo só. Cara, porque assim, eu tava passando em algum lugar, eu olhei assim, eu acho que era o 4, sei lá, 4 ou 5, não sei quantos filmes já tiveram dos Resident. 4 é do navio, se não me engano. E cara, sei lá, de repente era o 5, mas era a mesma coisa, velho, era ela acordando no subsolo de um mega laboratório e tendo que chegar até a saída, sabe? Eu digo, porra, cara, velho, tô usando o mesmo plot. Eu nunca vi nenhum filme do Resident Evil, tipo, mais do que, sei lá, 5 minutos, tá ligado? É muito ruim, mano, Eu assisti muito até, viu, Segui? Porque o pior é quando aparecem os personagens do jogo, porque, tipo, parecem uns negros fazendo cosplay dos personagens do jogo. Que horror, né? É um cospobre lixoso, né, cara? É, sim, cara, um cospobre mal feito, cara. Vocês assistiram já os longas em CG que tem na Netflix? Não. Sim. Tem um que não tem. Cara, é fiel ao jogo, mais ou menos, né? Mas ainda assim é foda, cara. Os zumbis lentos, não tem Alice. Um é com Leon e outro é com Chris. Pô, é muito bom, cara. É ingente ou é em CG? Não, é CG. É CG. Tá. É ingente ou é em bicho? Mas eles são muito bons, cara. São bem feitos, assim. A história do negócio, né, cara? Uhum. Daria. Se o filme fosse feito daquele jeito, ficaria melhor. É, bem verdade mesmo. Mas não ia vender tanto, né? É, porque tem Alice. Alice é o personagem mais importante desses filmes. Porra, velho, é. Tipo, a mina tá lá só porque é mulher do diretor, né, cara? Que merda, né? Cara, eu lembrei, na hora que eu vi ela ser casada com o diretor, eu lembrei de um cara que ele fez um filme, simplesmente, um desses filmes indie, Charopeta. Charopeta. Ele fez um filme unicamente pra conseguir que uma atriz que ele gostava pagasse um boquete pra ele no filme em nome da arte, tá ligado? O caralho, velho. O cara foi pro limite, né, velho? É, né? Cara, esse cara foi campeão, eu acho que é uma coisa parecida. Sim, aí tá valendo, tá valendo. Que tristeza. No roteiro assim, não. Agora nessa cena, eu entro no quarto. Mas diretor, não, eu entro no quarto. Mas você não tem sentido na história. Não, mas eu entro no quarto. Mas no... você é branco e o cara principal é negro. O que, que você vai fazer? Não, eu sou o dublê dele, cara. Eu sou o dublê de corpo. Não pode, não. Passa uma maquiagem em mim. Tá tudo tranquilo. Então... O Pepe, traz o carvão. Tá lá o maluco, então corta a cena, uma pirocolona negra, volta a cena, tipo, um maluco de novo, você, caralho, velho, deu muito certo essa coisa aqui, mano. A piroca trouxa de frota. Que vida, cara, que vida. Ah, cara, mas não sei se tu ia fazer seguindo as histórias dos jogos, assim, também? Ah, cara, exceto o primeiro, porque o primeiro não tem exatamente uma história, o primeiro jogo. Não, mistério da acabar no 3, o Switch. Depois começa a vir os ganados lá, não, como é que é o nome daqueles bosta lá? Que tem... Os guiarados. É os caras que fica com, sei lá, um... Os vermes, não. É os trecolão na cabeça. Os ganados mesmo. Algum nome hispânico que o japonês não sabe o que é. É, Juarez, né? Ele ficou com Juarez na cabeça, Oxista. Né? Acho que podia acabar aí, sabe, cara? Começar. Tem tipo 7 confirmado, gente com sombreiro, com. Bigodolão, né? Bigodolão. Tá ligado? Tipo, existe cercose na cabeça. Os caras viram Jorge Armani, tá ligado? Jorge Castro. Zumbi de sombreiro e bigodão, né, cara? As minas viram tudo, tipo, usurpadora com flor na cabeça e... Maria do Bairro. Palavrátio, né, cara? Palavrátio. Melhor jogo, cara. Quer dizer, olha só o jeito da gente deixar o Resident Evil 7 bom, ó. Vai roubar nossa ideia. Sombreiro, cara. Tequila, tacos, não esqueça dos tacos. Poncho, tá ligado? Poncho. Aí, e como sempre tem que ter um zumbi fodão e tal, é um luteador. O boss vai ser o machete, tá ligado? Sunset Riders é da Capcom ou da Konami? Konami. Porra, se fosse da Capcom, poderia botar o Cormano, né? Cormano. Ah, o Cormano é o Rosinha, apelão. Com ponte rosa. Olha só, a gente dando milhões pra Capcom, olha só. Vamos patentear essa ideia, cara. Botar um R, tipo, bem legal, tá ligado? Vou mostrar essa ideia pro Kojima. Vou mostrar essa ideia pro Kojima, que daí ele. Não, mas ele vai lançar a carga. Mas o Kojima não quer mais trabalhar com grandes empresas, não. Ele só quer os projetos. Então é a gente mesmo, cara. Dorgado. É nós mesmo. Tem uma empresa menor que a gente? Super Amistas Incorporated, né? A gente não paga nem salário pros funcionários, a gente vai ser processado, tá ligado? Trabalha qualquer dia que a gente conhecer algum advogado, chefe, é processo, velho. Chefe, cadê meu salário? Ó, estamos sem grana aqui agora, mas abre esse processo aqui com a gente, que talvez você consiga uma graninha. Talvez, não é garantido. O chefe, né? O próprio chefe já dá a dica pro brother processar a empresa, tá ligado? Olha, dinheiro pra te pagar, dinheiro pra te pagar a gente não tem, mas se tu entrar aqui nessas pequenas causas aqui, de repente já se dia. Se um dia você ganhar a causa, a gente é obrigado a te pagar, então tá show, tá ligado? Ou não, porque a gente tem que fechar a empresa. Caralho. Faz o seguinte, tu abre esse processo, a gente abre uma falência, tá certo? Aí muda o site, né? Tipo, por que você acha que o MRZI acabou? Porque a gente foi processado, né? Então abriu um site novo. Só fugindo da dívida dos funcionários, né? Ai, caralho. Godoka, É, meu primeiro da lista aqui, Motoqueiro Fantasma, né, cara? Que vai participar do Agente da Escudo aí, Agente da Criança. Ah, mas tu sabe que esse motoqueiro que vai participar do Agente da Criança é o dirigidor lá, né? O dirigidor fantasma. O Motoqueiro Fantasma foi a tradução mais errada possível pro personagem, tá ligado? Porque Rider não quer dizer que é só moto de moto, sabe? Rider é qualquer coisa que corre, pois é. Agora é o dirigidor fantasma. O Uber fantasma. Eu sou Uber fantasma. Isso só ia dar certo se tivesse o Nicolas Cage com mullets, cara. Ia ficar muito bom. O Nicolas Cage vestido de Agostinho Carrara. Nicolas Cage com Air, cara. Tem que ser, velho. Na moral. Imagina Nicolas... a caveira com o bigodinho, assim, e aquele Ray-Ban grande de espelhado. Cara, Nicolas Cage com a mesma roupa do Agostinho. Aí ele começa a pegar fogo e vira um... Ele começa a pegar bigode, fogo. Ele cria um bigode de fogo. Isso, e taxista fantasma, daí, porra. Você fez um pacto com o diabo pra pegar fogo? Não, foi taxista que botaram fogo aqui no meu carro. Acharam que era Uber, né? Acharam que era Uber. Mas e aí, Godoka, como é que tu ia fazer o... Ah, cara, filme de terror, terror mesmo, né? Bem nas origens, assim mesmo. Do... Sim, sim. E até pra economizar um pouquinho o orçamento, podia fazer algo com o motoqueiro aparecendo pouco. É, algo mais nas sombras e tal. Algo dark, tipo o cara arranhando a unha na lousa. Nossa. Cara, e já que vai fazer com o se fizer com o motoqueiro fantasma mexicano... É só pegar uns imigrantes e tacar fogo neles mesmo, cara. Nossa! Caralho! Esse podcast é patrocinado por Donald Trump. Caralho. Sei lá, eu ia falar que eu achei que o Flamengo ia falar esse podcast patrocinado por Texaco, tipo. Que bom que mudou. Tipo, eu miro no câncer, segui miro na AIDS. Dá as mãos e pula no inferno. Que bosta. Ai, caralho, velho. Mas, porra, o Motoqueiro Fantasma teve dois filmes ruins, cara. Tipo, nossa, bateu o recorde. É que os dois filmes ruins teve três pessoas, né, cara? Os caras. Ah, mas o Justiceiro, porra, não é tão péssimo assim, cara. Até que dá pra assistir, tá ligado? O Warzone é super assistível, cara. Agora, porra, o Motoqueiro Fantasma, os dois são muito ruins, velho. Muito bom. O 2 ainda salvou as cenas de ação do 2 são ótimas. Tipo aquela mijada de fogo, né? Porra! Não, ação, porra. Que a mijada de fogo é a próstata. Eu tô trabalhando num bar agora. Aí um dos clientes falou: não, tá ligado aquela cena do Motoqueiro Fantasma 2? Mijei Paris, tá saindo fogo do meu pau. Aquelas vezes que tava com a doença venérea, tá ligado? Eu lembrei daquele do frango robô, cara, que o Optimus Prime tá com câncer de próstata. E aí ele vai no médico e tá um tocho humana. Arde quando eu mijo. Cara, aquilo é muito bom, velho. O melhor ainda é ele se transformando no caixão quando ele morre. Sim. Cara, eu quero ficar muito rico só pra abrir uma agência que cuida de câncer de próstata e comprar os direitos da Marvel pra falar, tipo, ah, se você não se curar com a gente, você vai ficar igual um motoqueiro e mostra ele mijando, assim, tá ligado? Eu quero muito fazer esse marketing, essa jogada de marketing. Mandei o Nicolas Cage taxista aí. Cara, o pô, você demorou pra ver. Caralho, velho. Esse não é aquele mesmo gif que ele tá muito louco de drogas, assim, daí, cara. Que sim. Ele tá tremendo todo. Assim. Oh, eu sou muito parceiro do Evandro fazer um gif do taxista Cage aprova esse Uber, tá ligado? Caralho. Taxista Cage. Ia ficar muito bom, velho, na moral. Aqui, aí ele viajando nas drogas, mandei ele também. Cara, meu, esse gif é muito bom, cara. Aí começa a pegar fogo e já era, cara. Ele se encontrou, ele pegou o passageiro dele, foi aquele Harry Potter no crack, aquele, tá ligado? E o Harry Potter mandou assim. Pedra pisolofal, isso. Pisolofal. Aí ele ficou assim depois. Aí ele chegou aqui, o que porra é isso que tu tá vendo? Cara, olha aquele peito cabeludo muito falso, cara. Muito falso. É pelo de urso de pelúcia, velho. Cara, pegou eu acho. Eu acho que não é, cara. Eu acho que ele é assim. É, como todo careca, ele é muito peludo. Porra, não é muito também. Cara, velho, se você olhar, tá ligado a maquiagem do Gugu, que era, a cara dele era preta, o resto do corpo era branco? Sim. Nossa, que tá o inverso, o corpo dele tá preto, a cara tá branca, mano. A cara tá branca. Cara, eu quero muito esse filme, velho. Por favor, gente. O que tá acontecendo, cara? Nunca te pedi nada, mas a única coisa que eu peço é um taxista fantasma lá com o Nicolas Cage, é só o que eu quero. Precisa de uma campanha no Indiegogo disso agora. Sim. Ai, caralho, seguindo aqui então. Segui. Cara, só tenho coisa de merda. Pô, velho, vou mandar um Hobbit aí, né, velho? Porque dá pra fazer muita coisa melhor naquele filme ali. Já, pô, tá merecendo o remake, né, velho? Não é nem, porra, tão ruim assim, mas, pô. Mas é muito arrastado, né, velho? Por favor. Sim, cara, dá pra cortar tudo num filme de, sei lá, umas 3 horas que fica show, velho. Sim. Fica show. Ah, cara, puta, eu ainda tô esperando, não era o Flamer que falou que ia fazer a versão. Ah, ele mini saga. Ele disse depois que a gente tá mini saga. Do que mesmo? Do Hobbit, cara. Versão honesta do Hobbit. Ah, não, eu ia fazer, mas o cara fez já tem edição completa dele, pô. Ah, eu lembro que eu baixei no dia seguinte da LT porque eu não sou obrigado, cara. Nossa, eu não assisti nem as outras versões ainda. Não, mas essa versão do cara vale a pena. Eu pula ela, Zé, vai direto pra essa. Ela tinha 4 horas e... Acho que tinha 4 horas e pouco, se não me engano. E ela cortava todos os excessos, coisa inútil. E deixava basicamente como no livro, assim. Sim. Só que, legal. Só que mais bosta, porque ele pulou um monte de coisa da hora do livro. Então, tipo... É, né? É que não foi criar ser filmada, Zé. Então aí complica. Enfim, é Hobbit, cara. Podia rolar um remake já. O filme tem, sei lá, tipo, 3, 4 anos e já tá precisando de remake. Que delícia, né? Que delícia, cara. Faltou. Faltou algumas coisas e eles colocaram outras em excesso demais, né, cara? Não precisaria, né, cara? Então. É. Tá. Tá certo. Deixa eu ver aqui. Flammer! Desculpa, eu tava vendo a pegadinha do taxista caveira aqui do Silvio Santos. O taxista queijo, cara. Deixa eu ver aqui um filme que seria bom melhorar. Os filmes do Witcher, né, velho? Que saíram na Polônia. Ah, nem vi. Realizar que tem? Aquele Witcher, ele é muito canastrão, cara. Ele é muito maroto naqueles lá, velho. Ele é maroto, velho. Sim, velho. Pronto, ele parece um taxista. Oh, o taxista polonês, é o Witcher, velho. Ele tem um volante de pedra lunar, e quando ele dirige pras pessoas, pros monstros, ele tem um volante de aço. Cara, aquele ator parece o Kevin Sorbo da Polônia, mano. Puta, velho, o Kevin Sorbo é muito ruim. Sim, aquele cara é pior. Acho que o Kevin Sorbo atua mais que esse cara, velho, pra você ter noção, mano. Agora você imagina o Kevin Sorbo do leste europeu, cara, que bosta. Nossa, eu vou dar uma foto aqui pra vocês verem que o cara é muito magrelo, velho, é muito estranho. Caralho, velho. Cara, que parece um cosplay nojento. Nossa, cara. Caralho, mano. É o Flamengo não. Pera aí, o Flamengo não favoreceu. Deixa eu procurar uma imagem do cara aqui pra vocês verem. Eu tô. Oh, cara, isso aqui tá me parecendo um jogador de futebol isso aqui, cara. Tipo... Por favor, depois vocês gastem esses 5 minutinhos da vida de vocês e olhem essa pesquisa do Nicolas Cage de taxista, cara. Nossa, mano. Olha a primeira imagem. Olha a primeira imagem, cara. Olha a cara dele. Ele tá muito felizão, velho. A primeira imagem foi tipo, ah, o cliente foi me pagar com uma nota de 100 achando que era uma nota de 10, tá ligado? Aí ele, a cara dele. Olha, olha a primeira dele de terno branco ali, cara, na segunda fileira. Sim. É tipo, aí o filme que tava procurando. Esse não é aquele filme que ele ganhou um Oscar lá, não foi? Não. Acho que não, cara. Acho que não. Não, que ele é pinguço lá e... Ah, não, esse é Despedido de Las Vegas. É. Ah, tá. Ah, é, esse é aquele que ele faz a cara de maluco lá, com os olhões, né? Olhão. Isso. Aqui ele tá mandando umas rimas nervosas. Cara, eu vou ter que fechar isso aqui, senão eu vou ficar infinitamente fechando essa página, cara. Cara, a melhor pesquisa do universo. Cada cara do Nicolas Cage é uma pérola, velho. Olha a foto que o Flamengo mandou. O brother pintou de canetinha, sei lá, de guache o olho do Witcher ali, velho. Dá um ligue, mano. Olha aqui. Tosco, mano. Cara, aquela vez a gente compra por, sei lá, 50 conto, assim, 30 conto. Cara, eu não pago nem 30 centavos numa lente dessa. Aqui, ó. Esse aqui, ó, é o Legolas que nós merecemos, velho. E. Cara, essa foto é muito boa. Velho. Por favor, mano. Mano, favor. Parece que a cara tá colada, né? Sim. Cara, é muito feio, velho. É muito feio, nossa, mano. Cara. Horrível, cara. A camiseta listrada parece um uniforme de colégio. Sai da prisão, velho. Sai da prisão, foi direto ali pras terras élficas só. Essa segunda encarnação do Kurt Cobain, cara. Essa camiseta pisou lá no show do meu Brasil. A Lili está com a camiseta igual a dele aqui. Ai, merda, velho. É, realmente é um filme que merece um remake. Olha essa lente, puta que pariu. Cara, se eu pegar guache, eu faço melhor que isso aí, velho. Parece mais natural. Bota guache no olho, fica melhor, né? Pingar com conta gota. Que tristeza, velho. Tá louco. Eu nem sabia que existia a porra de um filme do Witcher, né, cara? Quanto mais. Olha, existe, é muito vergonhoso. É muito vergonhoso. É o tipo de coisa que a gente gosta, sabe? Vini, eu acho bom você reativar aquela série lá das porcarias que você assiste e fazer uma dos episódios do Witcher, mano. Por favor, cara. Por favor, mano. Eu ia passar pro Vini. Cinematográfica. Eu ia passar pro Vini fazer o Sinister Squad, cara, que já... Velho, os caras são campeão. Antes saiu o Esquadrão Suicida, saiu o Esquadrão Sinistro, cara. Que é um monstro da literatura, se não tô enganado, uma coisa assim, cara. Não, cara, não é, cara, é uma cópia mesmo do Esquadrão Suicida. Olha o pôster aí, eu mandei. Cara, que coisa cebosa, velho. Isso deve ser muito bom, cara. Super bad, but in a good way. What the fuck, velho? Cara, olha a cara daquela mina no meio ali, que tipo, o que eu estou fazendo aqui, velho? Esse sou eu vendo esse pôster. O Nicolas Cage, ele serve pra qualquer ocasião, tá ligado? O negão ali tá com a barba cinza? Ah, cara, não... A gente criou um monstro. Não tenta entender, não tenta entender. Eu tô respondendo tudo com o Nicolas Cage. Nicolas Cage, agora. Aqui tá o trailer, se vocês quiserem dar uma olhada depois. E então, sim, é da Asylum, aquela produtora que lança antes os filmes. Então, um vilão de conto de fadas. Ai, caralho. Esse aí é quem? O hipster das trevas? Colete, camiseta, camisa e blazer. Esse cara tá com muito frio. Ah, é o Barba Azul. O negão com a barba cinza era pra ser o Barba Azul. Ah, puta merda, cara. E o Barba Azul, o Rumpelstiltskin. Cara, eu tô olhando aí na busca do Google, não consigo parar de rir, tá ligado? Eu acho que tá muito bom, velho. Ele do bigode. Porra, velho. Nunca vi tanta imagem boa pra usar como meme. Essa facada. O Nicolas Cage inteiro, um meme só, tá ligado? Essa é a minha cara de satisfação ter encontrado essa pesquisa. Isso só comprova que Nicolas Cage já interpretou todos os papéis do mundo, velho. Olha a cara, eu vi a satisfação do Edson. Aquele sentido a brisa no Conner é esse aqui também. Esse daí merecia um selo de. É o melhor, velho. Selo de brisalidade, né, cara? Porque... O selo Conner de brisa fresquinha. Selo Conner de sentir a frescura daqui. Ai, continuando aqui, cara. Nem lembro mais qual é o podcast, cara. A gente fala só sobre Nicolas Cage. Era sobre Nicolas Cage de novo. Parte 2. Parte 2 de Nicolas Cage. Zwist. Eu já falei, pô. Já fala de novo. A roda inteira já? Fala mais um aí, fala mais um. Pô, vamos seguir, senão a gente vai falar de Nicolas Cage até. E essa seria a minha cara de surpresa de descobrir que esse é mais um podcast de Nicolas Cage. Eu tô falando pra ser macho agora. Esses caras simplesmente não aprendem mesmo, né? Ai, cara. Vou botar pra listinha. Ah, o Double Dragon, cara. Qual que é a dificuldade de fazer um filme que dois caras batendo todo mundo na rua? Mas o filme é massa, gente. Tem o Mark da Casca, cara. Tem o Patrick Stewart. Olha o Bobo peidando, velho. Não, o Bobo, cara. Tipo, nossa, tá bobo. Quer um remake mais. Mais perfeito que esse. Ó, se tivesse um filme do Double Dragon com a pegada de Warriors, velho, seria foda. Mas não tinha? Esse aí já era? Chamava-se Warriors. Chamava-se Warriors. Pra mim sempre foi Streets of Rage. É verdade. Só que eu não consegui ser boa desse filme do Double Dragon. Eu mandei uma imagem boa ali do filme do Double Dragon também, ó. Não, legal porque no jogo eles tinham Ferrari. No filme eles tinham. Puta que pariu. Eu só lembro dessa cena da guria entrando no posto ventilador lá. Eu lembro quando era criança. Esse foi um dos momentos que eu fiquei no sofá. O que está acontecendo? Está mudando tudo. Está acontecendo alguma coisa aqui, mamãe. Meu corpo não responde! Ah, caralho, velho. Meu corpo não responde. Essa é minha cara, vê essa bunda. Ainda, velho. Caralho, é o Nicolas Cage, velho. Eu acho que o banner desse. Acho que é a coisa só. Então, pera aí. Qual o papel que Nicolas Cage faria? Qual o papel que Nicolas Cage faria em Resident Evil? Na lista de pontos. É baseado nessa foto, que eu acho que ele seria o Nemesis, ó. Velho, o Nicolas Cage já fez todos os personagens do mundo, velho. Na moral. Não dá pra imaginar ele. Quem mandou a imagem em extrema resolução do Nicolas Cage. Edson, essa foto tu mandou agora, na verdade, é Nicolas Cage fazendo o vilão de Comando pra Matar, né, velho? É verdade. Ai, caralho, que... Double Dragon também entraria no... Acho que não vai rolar a série de remakes, porque Double Dragon é de jogo também, né? Godoka. Ok, o próximo aqui. Ô, Constantine, cara. Também não era difícil. Não era difícil fazer um filme do Constantine. Não era, só fizeram com o Keanu Reeves. Alguém, todo mundo que já viu Lápis Perigoso, né? Não. Pro, eu segui, eu ia dizer. O segui, provavelmente não. Já sim, eu tenho esse pô. Eu li uma boa parte. Eu li uma boa parte dele. Eu sei que tem muito diálogo. É muito diálogo. Mas é. O filme é feito do quê? É diálogo, pô. Eu li uma parte dele. Não é tão difícil. Fazer um cara cafajeste que não. Aí eles querem fazer um herói. Quer fazer um cara que teve uma vida trágica, mas ele quer. Bota o Nicolas Cage como herói que fica show, cara. Caralho. Nicolas Cage com os Cretini. Pega ele de padre ali no. No outra fase. Caralho, ele de padre. Todo mundo insiste que o Nicolas Cage é um padre, né, velho? Ô, Nicolas Cage não, o Cretini. Tem que pegar ele, sei lá, naquele. É o aprendiz, tá ligado? É o Nicolas Cage de Dragon Ball aí, ó. Mandei. Ai, cara, esse pirucolão aqui, velho. O Dr. Octopus ali atrás ainda. Já tem aqui um Nicolas Cage Constantine. Fácil, velho, fácil. Pior que se fosse mais loiro, seria muito bom, velho. Bota um cigarrinho na boca ali e deu. Show, né, cara? Fechou. Cabelo anos 80 aí, né, velho? Cara, por que tem um Nicolas Cage de cabra aqui que na minha busca? Eu não sei mais o que tá acontecendo, tem velho. Tem tudo, cara. Nicolas Cage tem tudo. Eu entendi o Osama Bin Laden, mano. Por quê, velho? Porque Nicolas Cage é tudo, cara. Todos os papéis. Cara, eu tô pesquisando o Nicolas Cage e de repente tem o William Dafoe aqui no meio. Eu não entendi, velho. Eu não preciso nem colocar um cigarro digitalmente. Aí o Nicolas Cage Constantine, cara. Mas aí, Godoc, ia seguir a pegada da Galchenes assim mesmo? Sim. Mas muita violência, muito sarcasmo. E acabar sendo um filme desse chechaleco que o Zueix falou que o diretor que é um boquete da atriz, né? Caralho. Pô, mas se foi um filme legal, tá valendo. A gente deixa o fanservice extremo passar, né? Sei lá, fanservice reverso, eu não sei até quanto isso, mano. Fanservice. Pô, é que eu. Não, filmes de herói que não tem nada a ver com o personagem, né, cara? Isso é tem um monte de exemplo aí. Cara, eu posso aproveitar a vibe do filme de herói? Rodrigo Fantasma, Batman e Superman. Eu ia falar o Thor, velho. Não. Eu nem vi o Thor, não é nem um filme tão ruim assim, mas pô, podia ser tão melhor, sabe? Podia ser melhor, cara. Os dois Thor podiam ser muito melhor, cara. É, então, e tipo, pô, o Thor é um dos heróis que mais gosto, cara. Pra eu não ter visto um filme dos heróis que mais gosto, é porque o negócio pô. Já tá ruim, tá ligado? Então, é um personagem riquíssimo, cara. Sim, velho, sim. E não ia ser nem tão treta fazer isso. Ele é príncipe de Ávila, né? De Nárnia, né? De Nárnia. Piada escrota. Pega uma foto do Nicolas Cage, Thor. Tem que ser o Conner, cara. Tem que ser o Conner, velho. Não tem jeito. Mas tá, aqui, tá na mão aqui, ó. Mas, cara, tu pega aquelas fases do Otto Simonson, cara. Puta, são muito boas, velho. Sabe? São boas, velho. São boas. Passa só em Asgard mesmo, tá ligado? Sem se passar na Terra. Esse que vai lançar aí também não tem cara que vai ser bom também, não. De armadura, né, cara? O Hulk é o Nicolas Cage Thor. Uma coisa bizarra, essas histórias do Simonson, elas não eram nem muito densas, assim, elas eram super de boa, e era bem tranquilo, não tinha firula, não tinha nada, era bem, bem de boa, assim. E era bem infantil, nossa, ah, não, cara, o Nicolas Cage ali. Firula, não, cara, tem o Bill Raio Beta, cara, tem umas viagens loucas também. Ah, não, mas é diferente, não tinha, né? Não tinha muita babaquice, assim, era tipo bem straightforward, tinham e não era muito dark nessas coisas, era bem, bem de boa. Não tinha muita pretensão de ser. É, só queria ser uma coisa honesta e boa, não precisava de mais sim, nada. Era, e, pô, são histórias super boas de ler mesmo, cara. Pô, tava, uhum. tava lendo. Eu li os coleções lá, era bem, bem da hora, cara. Muito, muito bom, cara. Passa leitura super, super legal, assim. Dava uns filmezinhos maneiros, cara. Porra, que eu. Agora eu vi o Nicolas Cage no Nicolas Thor, Cage no Piada Mortal aqui, cara. Só. Que, cara? Eu quero ver isso agora. Pera aí. Não sei o que ele tá fazendo ali, mano. Eu vou até pegar meu encadernado. Promissor, cara, parece promissor. Parece promissor. Deixa eu seguindo aqui. Seguir. Eu. Não, pô, acabei de falar o Thor. Acabei de falar o Thor. Flammer. Eu já? O Edson falou não, pô? Vai, Flammer, fala, depois ele fala. Falei Constantine, falei Constantine. Ah, foi, nossa, foi, foi. Vocês estão mais perdidos que eu. Pô, eu acho que eu refarei o filme do. Caralho. Desculpa, velho, tô meio doente, tô conseguindo. O Conner. Refaria o Conner. Não, refaria a Liga Extraordinária, velho. Ô, oh, filha da puta, roubou minha pauta. Pô, mas. Cara, esse filme é muito xexelento, né, velho? Putz. É mais um filme que a galera não faz ipsis literis o quadrinho porque eles querem colocar um herói, alguém pra pessoa identificar. E só tem filho da puta no quadrinho. Quer ter o Sean Connery lá. É, tem que ter o Sean Connery. Mano. E tem gente que defende, ainda diz que é um filmaço. Ah, e tem que colocar tem que colocar o... Como é que é aquele guri lá? O... Ah, Tom velho. Sawyer. Tem que ter o Tom Sawyer. Tom Sawyer, isso, Tom Sawyer. Sawyer. É, não pode ter só personagem britânico nessa merda. E, cara, diz que aquela série Penny Dreadful é um... Tipo, é um livro extraordinário. É um livro extraordinário bom, né, cara? Eu nunca assisti, cara. É personagem da literatura no Penny Dreadful, é? Tem o Dorian Gray, tem o. Dorian Gray. O Frankenstein. Pô, que massa, vou dar uma olhada depois. Uhum. Lobisomem clássico. Os vampiros. Os demônios. Pô, o demônio é de literatura clássica, cara. Dois poemas. Mais de 2 mil anos. Demônio é uma ficção muito antiga. Mas bem que o Godoka falou, cara, o Liga Extraordinária, tu não tem como fazer isso, porque só tem filha da puta naquela bagulho, cara. Todo mundo é um bando de filha da puta. Como é que tu vai fazer o Mr. Hyde matando o Invisível? Não tem. O Flame, aí, o Penny Dreadful, a vampira do Penny Dreadful. Mas é que não é como se não tivesse, sei lá. O que é isso que eu tô vendo, velho? Cara. Olha o link da imagem ali embaixo, ó. cagemonster.tumblr.com. Deixa eu entrar nesse Tumblr agora. Deixa eu ver se o Thumblr existe ainda. Existe, meu Deus. O Thumblr é ótimo, velho. Mano, que Thumblr genial. Esse Thumblr. Olha a imagem que ele tá falando hello ali embaixo. Olha lá, esse vídeo tá muito especial, velho. Aí, mano. Hello. Hello. Tá muito especial, velho. Mano, que. Hello. Que Thumblr. cagemonster.tumblr. Parem de ouvir o podcast agora e entrem no cagemonster.tumblr. Na página 3 já, tá ligado? Cara, ele fica muito triste com os negócios alongados lá, né? A boca perto do nariz e tal. Cara, que bizarro, né? Porra, cabejado. Então, eu curto, cara. Tentando voltar, peraí. Ai, caralho. Voltando aqui, Zoist. Porra, mas já é. Já, o negócio é rápido aqui, rapaz. Voltando para aquela lista. O Alexandre, cara. O Alexandre, o grande lá. O grande? É isso. Ah, eu tava pensando no Alexandre da viagem, tá ligado? Tipo, fazer o remake da viagem. Isso ia ser foda também. Alexandre, o fantasminha pau no cu, tá ligado? Essa é melhor. Tim Burton, tá ligado? Ia ficar amoroso, velho. Johnny Depp fazendo o Alexandre. Não, o Johnny Depp é o Johnny Depp vai ser o Theo e a mulher do Tim Burton vai ser o Alexandre, velho. Eu tenho certeza. A trilha sonora tem que ser pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Tudo será assim, velho. Cara, imagina que foda, meu melhor remake, cara. Meu remake da viagem, só com. Melhor filme, velho. Já só com ele comum do Tim Burton, cara. Mas gente, eu não assisti Alexandre, cara. É ruim mesmo. Esse é o que tem a Angelina Jolie lá? Isso. Ah, é péssimo. Péssimo. Horroroso. Eu tô confundindo, é que eu confundo muito essa merda com. Acho que com Troia, cara. Então eu acho que é tudo os mesmos atores. É tudo mas igual. É aquela mesma situação que eu falei do Double Dragon. Como é que você faz um filme ruim do cara que conquistou metade do mundo, cara? Não é difícil. Ah. Esses caras vindo várias guerras, velho. Tá de boa, mano. Pega os filmes bosta do Gengis Khan que fazem aí, cara. Ah, mas vai faz de propósito. Gengis Khan é aquela banda? Colocar de trilha sonora, gente. Botar aquele vídeo do cara loucaço de pó. No, o bigode batendo no queixo e não para de sorrir. Pois é, cara, eu nunca assisti, eu sempre confundo, eu não gosto muito desses bagulho épico, assim, que é tipo, Troia, Alexandre, essas porra. 300. É, yeah, velho. Senhor dos Anéis, essa coisa histórica aí. O 300 até achei legal a primeira vez que eu vi, eu acho que depois eu fiquei de saco cheio da câmera lenta. Cara, na primeira vez eu já achei demais a câmera lenta. Eu vi o filme e pensei, caralho, que filme, parece um quadrinho, tá muito da hora, sei lá, nossa, mas tem muita câmera lenta, que filme lento, né? Nossa, tipo... mais câmera lenta. Ah, inclusive tem aí o pra baixar na internet 300 Fast Edition, sabe, que eles botam as lutas como se fosse um movimento real, sabe? Pô, 10 é minutos de filme. É igual quando pegaram a cena da prisão lá do Watchmen e deixaram em... Sim, câmera lenta. Ou em versão normal, né? Versão normal, cara. Botaram em fast forward, parece que é uma luta normal. Sim, melhorou 1000% aquela porra lá, velho. Aquela cena acaba em... da prisão, mano. Acaba em... A cena acaba em 2 minutos em vez de 10. Cara, deixa eu ler um comentário aqui, falou em Watchmen, porque eu achei um comentário muito bom aqui. O cara reclamando de Batman vs Superman. Ele falando do Batman usando arma de fogo, Lex Luthor, o Apocalipse, não sei o quê. Aí ele escreveu, porra, avacalharam o filme que tinha potencial para ser muito melhor. Aí ele falou assim, ó, ele colocou aqui, ó, uma pena. Depois do quase perfeito trabalho do Zack Snyder no Watchmen. É isso mesmo. Caralho, olha o nível das pessoas que estão aqui. Permiu a internet. Fala a cara de todo mundo depois de ler o comentário do brother. O cara fala mal de BVS e diz que foi uma escorregada do Snyder que fez porque quase perfeito. O Snyder. Nossa, porque o Watchmen é sensacional. Diz, caralho, mano. Esse é o nível dos comentaristas de internet. deixa eu pedir aqui pro... Seguir. Tá, vamos ver. Já falei Thor. Bom, marquei um aqui, velho. Vou começar justificando. É que não é necessariamente ruim. Na real ele é bom, é um bom filme, mas eu queria ver mais. O Kung Fu Futebol Clube, velho. Porra, velho. O quê? Kung Fu Futebol Clube. Só pra ver mais. Não assisti. Shaolin Soccer, cara. Cara, é legal. Dá pra ser muito melhor, mas já é muito da hora, tá ligado? Cara, é igual assim, eu queria uma continuação do Confusão, tá ligado? Que é o mesmo diretor, cara. Então, o Kung Paul, todos esses filmes doideira aí ia ser muito legal, cara. O Kung Fu é que o Shaolin Soccer é muito engraçado, cara. Sim, velho. Pega uma escola. O gordito que voa lá é muito bom, mano. Um bagulho tu vende estapafúrdia, assim, né? É tipo Super Campeões, né? É um live action, cara. É um live action do Super Campeões, essa porra, mano. Os caras dando altos poder na bola e... O goleiro lá, que é o Bruce Lee, né, cara, fazendo altos voos pra defender. Altos paranauê, ele tem a mina que faz os tornados e, tipo, os caras vão defender, tipo, foda-se o estádio, só não posso deixar fazer o gol, tá ligado? Tipo, é muito bizarro, é muito Super Campeões, velho. Sim, cara, puta, é muito foda, velho. Cara, o pior é que não dá pra confiar no Stephen Chow pra muita coisa, né, cara? Que ele fez muita bosta também depois, né, cara? Cara, mas o Stephen Chow, ele quase não faz nada, assim, de como diretor, né, cara? Porque ele fez o Kung Fusão, ele fez o Shaolin Soccer, depois ele fez o Kung Fusão e acho que ele fez mais um outro, assim, eu acho que nunca mais fez nada de como diretor, tá ligado? Um diretor, não, ele produziu muita coisa, né, cara? Sim, mas ele produz muita coisa merda, né? Ele produz muita coisa merda, esse que é o problema. Tipo, ele como diretor é foda, ele faz um filme foda. Daí tu vai ver, o cara fez 3 filmes como diretor. Mas é o... Pô, o Shaolin Soccer é muito do caralho, velho. Parece um outro filmezinho aí. Godoka. Deixa eu ver na minha lista aqui. Outro que não dava pra errar. O Avatar, que não é o Avatar dos Gatos. Ah, não, velho, o Last Airbender. O Avatar do Shyamalan. Sim. Esse tá na minha lista. O erro foi justamente o diretor. Não tinha. Transformaram o filme no filme Bollywood total. Uhum. Todo mundo dança na porra do filme. Não, cara, se fosse Bollywood, ia ser. Mas, porra, se todo mundo dança no filme, então não é um filme do Shyamalan, porra. O filme do Shyamalan é sinistragem e plot twist no final. É, então, o filme do Shyamalan é só plot twist escroto, tá ligado? É só isso. No fim, não. Ela tinha dito que o alienígena ia vir e bata com toda a força. Aí tá lá o Aang lá dando um poder, quando vai ver, morre todo mundo, é o Golimar, tá ligado? No final, tá Golimar, acabou o filme, show, ótimo filme, chamado. Porra, mano, ia ser um filme muito foda, cara. Olha lá o Golimar, que parece o Golimar, acho que é o mesmo cara que faz drift com cavalo. São todos iguais, né, cara, na real, são todos os mesmos. E no final, mesmo. Ele aparece com aquela lente de contato que o Witcher usa, na verdade. Caralho. Golimar, mar. Golimar. Caraca, é Golimar pra Aang, Golimar pra Witcher. Golimar é novo Nicolas Cage, né, velho? Sim, cara. Pode ser o Nicolas Cage pra Golimar também. Oh, ia ser bom, hein, rapaz. Fala aí, Godoka, manda mais embaixo do Cage aí, taxista, velho. Além de contar do Nicolas Cage, tem usado do Nicolas Cage. Golimar, cara. Golimar, além de contato do Witcher aí, ó. Golimar, olha a vibe desse cara, velho. Ele já tá com a lente, né? É bizarro aquele Volga ali do lado, né, mano? É muito bom, mano. Volga. Ai, caramba. Mano, isso aí, Godoka. Acho que o Golimar também merece um remake. Golimar. Avatar. Já aproveita e faz um remake do Avatar do James Cameron também. Avatar, tá. Deixa aquele filme bom, tá ligado? faz aquele filme bom, porque a única coisa que presta no filme é o Cable lá, naqueles robôzão gigante lá. É, o robôzão aberto. É genial a ideia desse cara. Ninguém tem arma, né? Pra atirar no maluco com robôzão aberto. Cara, aqueles robôs são as coisas mais genial que eu já vi na minha vida, velho. Ai, caralho. Deixa eu seguindo aqui. Deixa eu ver, chamei o... Segui o Flammer de novo. Leão? Yeah. Tá, então acho que é que merecia de remake. Boa, tá aí, um filme que eu queria ver atualmente, velho. Que é Mestre dos Brinquedos, tá ligado? O Mestre dos Brinquedos, cara. Pô, esse é maneiro, cara. Eu queria realmente ver hoje em dia, sabe? Com os efeitos visuais de hoje em dia, sabe? Como eles iriam fazer. Ia ser Black Devil Doll, cara. Cara, que genial. Tu comentou disso agora, cara. Eu tava lembrando uns filmes de terror, assim, que eu queria ver. E depois eu comecei a pensar, porra, cara, eu queria ver vários filmes do Stephen King, assim, remake. Mangler, o qual? Mangler, o da passadeira industrial possuída. Não, cara, mas tipo, porra, tem um monte, tem. Cemitério Maldito. Esse Bora dia tava passando. Nome, cara. Imagina. Tava passando na TV o Cemitério Maldito de. Nossa, cara, é tipo. O bagulho é muito tosqueira, sabe? Seria. Sim. Seria legal. É bom um remake mesmo, né? Seria. Um que seria legal é que o Sonâmbulo. O Sonâmbulo ia ser massa. O Sonâmbulo, o. Ô, oh, cara, o Enigma do Outro Mundo. O Enigma do Outro Mundo. Fenda no Tempo, cara. Fenda no Tempo tinha aqueles lambrinhos que era. Cara, pra caralho. O Enigma de Outro Mundo não é tanta tosqueira assim, não, pra falar a verdade. Não, né? Ele não é, não, mas ele merecia um remake. É, mas honesto, teve. Sabe? Mas teve. Não, aquele remake é uma bosta, porra. Não, é um pré-make, né? É um pré-make. É um pré-make, né? Mas é um D-make. Ele mostra o que aconteceu antes, assim. Mas tem vários filmes, cara. Iluminado, eles até chegaram a transformar numa série. Naqueles filmes pra TV, né? É, mas Iluminado não é um filme, filme não, cara. Ah, eu não sei, cara. Um filme bom, não aquela porra do. Tipo, o. Boa, público lá. Ah, bosta. Eles trouxeram um aqui que ia ser muito foda se fosse remake, hein? Alien. A Stanley Kubrick é o melhor cineasta de todos os tempos. Cara, Alien. Que faz um filme que não tem nada a ver com o livro, caralho. Não, é, o Iluminado, por isso que fizeram aquela série pra TV depois, porque o filme do Stanley Kubrick era bem, bem diferente do. E o cara não tinha o recurso daquela época, não tinha recurso pra fazer, né, cara? Mas, porra, tem um monte. It, né, cara? Não ia sair um remake do It, eles não estavam programando um remake do It. Vai sair. Já fez até foto. Uhum. Pô, seria massa. O Bozo, ia ser massa. Bozo, bota o Bozo. O Bozo patati patatá, tipo show, né, de It, cara. Eu coloquei aqui, cara, tipo, como um todo, assim, os filmezinhos do Stephen King, acho que merecia um remake legal, assim. Seguindo aqui, então. Deixa eu ver com... Vou assistir de novo. É, cara, não sei se vale a pena, né, cara? O Super Mario? Pô, é que é complicado, né, fazer um filme Mario, velho, de verdade. Mas é uma animação legal, tá ligado? Ih, cara, uma animação, legal ficaria massa. Um live action, né, cara? É, pá, live action não tem como colocar, velho. Tem que colocar muita droga no meio pro Mario funcionar, tá ligado? Mas tem cogumelo pra caralho, tu quer o quê? Tem que ser mais alucinógeno ainda. Tá, é que tem um vaporizador de cogumelo na sala de cinema, pra você ver, né? Aí pode botar um saco de pão voando no vento, velho, que todo mundo vai adorar. Coloca aquele fanfilme, aquele do Mario Chapadão, que fala, it's me, Mario, os olhos vermelhos. Pode botar o Mario naquele 3D World, tá ligado? É, cara, eu acho que o Mario tinha que funcionar com um desenho loucão, assim, grandão, mas... Pá, cara, pra filme é complicado, velho. Não tem como transportar esse mundo de droga. Cara, é só tirar da mão dos estúdios de cinema e dar pros malucão que, tipo, que gosta do Mario, sabe quem que ele é, tá ligado? Dá pro Kojima. Não, cara, por favor, Kojima, não, velho. Kojima ia transformar o Mario no novo Metal Gear, né? Não, por favor, não, velho. Só que a gente menos precisa é do Kojima, mano, na moral. Não, porque os planos do reino dos cogumelos é fazer uma arma de Super Metal Gear. Aí cai um Metal Gear, assim, cai um cogumelo e isso é um Metal Gear muito maior, tá ligado? É, tipo, cogumelo! Aí, tipo, os caras muito... Cara, que vai, velho, que vai. Ai, caralho. Mario! Aí lá, você tá lá paradinho, aí entra no menu, bota um cigarrinho na boca do Mario, faz ele esperar 12 horas pra dar um tiro de sniper no Bowser lá, tá ligado? Ai, que merda. Ai, cara, eu odeio o Kojima, gente. Não, na verdade, você não é o Mario, você é o clone do Mario. Você é o clone do Bowser. Ele olha pra câmera, se muda a cor do cabelo, tipo, o quê? Ele anda dentro de uma caixa, né, cara? Aparece um fantasma, vem a caixinha. Ele anda dentro da caixinha com interrogação, tá ligado? Aí você ia ser massa. Pô, eu tava jogando Saints Row 4, que tem uma fase lá que tu anda dentro de uma caixa, velho. É o Big Bowser. Achei muito foda aquilo. Deixa eu ver quem eu chamei, o Zwest e Godoka. Deixa eu ver se ainda tem alguma coisa na minha lista. Chorar um pouquinho. Eu não assisti o filme. Porque, porra, não dá. Max Payne, cara. Estão tá, investindo em fazer esse jogo, cara. Filme de jogo agora. Não vou assistir nem fudendo. É super bom, cara. Parece uma cara do Mark Wahlberg, cara. Quando eu dormi naquele filme, nunca mais voltei, tá ligado? Deletei, assim. Nem compensa, né, cara? É um filme de Max Payne. Eu dormi, eu tava olhando, eu olhei, sei lá, não sei se chega até a metade do filme, cara. Eu apaguei, depois eu voltei. Sabe quando tu pega e daí tu arrasta o arquivo pro lixeiro, assim? Não vale a pena, não vou continuar. Não quero, não quero. Eu não lembro que filme foi que eu baixei 3 vezes, não assisti nenhuma. Caralho. Que merda. Seguir. Cara, mandar um humilde simples aqui. Outro do Keanu Reeves, porque tem Keanu Reeves, né? Aquele 47 Ronin lá, cara. Pô. Eu pensei que você ia mandar o Matrix, ligado? Matrix, se desconsiderar o 2 e o 3, até que é um filme legal. Matrix é, ele é bom, Matrix filme. É bom. Mas, esse 47 Ronin, tipo, eu não vi. Tinha maior potencial pra ser um puta filme bom, mas parece que é uma porcaria, tá ligado? Então podia ser um filme melhorzinho. Tira o Keanu Reeves, tira todo mundo. Bota eu ali, sei lá, foda-se. Cara, tinha duas formas de fazer esse filme ficar bom. Ou você segue o treco histórico mesmo dos Ronin lá, esquece a ficção científica, ou faz a ficção científica e esquece a história dos Ronin. Cara, não, eu acho que dá pra, os dois, tá ligado? Tipo uns cowboy e alien lá, tipo, dá pra fazer umas vibes dessa e ficar até que legal, mas sei lá, cara, sei lá. O que eu vi de 47 Ronin era só muito vergonhoso. Se livrar do Keanu Reeves, isso é. Sim, isso eu não preciso nem mencionar, né? Mas sei lá, cara, eu acho que não tem como fazer um negócio, um treco da hora, um treco massa, tipo. Sei lá, bem aventurão mesmo, não precisa de muita profundidade nem nada, tá ligado? É. Não que eu acho que tenha muita profundidade, mas sabe como é que é, né? Pois é. Mas então deixa eu chamar pro Flammer aqui, falar o último, depois a gente dá aquela esvaziada nas listas aí, pra encerrar. Massa, eu pensei, tava pensando aqui no remake de caralho. De caralho, nossa, cara. Ponta da língua, essa é uma boa discussão, velho. Remake mais caralho na ponta da língua. Remake mais rolinho. Remake mais. Fazer um remake de Bill. É 37 remake... anos, caralho. Remake, senão não tão inclinado pra esquerda, sabe? Babaca. Ah, porra, agora o filme quer dizer. Caralho, sei, cara, tu não sabe, velho, tipo... Bom, vamos encerrar então, enquanto daí tu vai pensando enquanto isso. Seguir. Cara, na minha lista eu ainda tenho todos do Highlander. Tenho Dragon Ball. Nossa, cara, esse acho que não devia nem ter sido feito. Esse... Muito mais um remake. Que um remake que eu faria. Se for um remake daquela vibe do fã lá, do treco que o fã fez, ficou muito da hora. Ah, cara, que ficou aqui, legal. Dá pra ir. E a minha cereja no bolo é qualquer um do Tim Burton. É só tirar o Tim Burton, cara. Bota a Disney no lugar. Foda-se, tira o Tim Burton e fica bom. Rebuta o Tim Burton. Sim, por favor, gente, por favor. Eu fiz uma rodadinha bônus aqui, bem rapidona. Posso mandar a lança também? Sim. Filmes ruins que não merecem remake. Ou seja, eles têm que ser relançados atualmente do jeito que são. E minha sugestão é um bom e velho Batman e Robin, porque sim, né, gente? Aquele filme é muito bom, né, cara? Então... É excelente, cara. Não precisa mexer. É de close na bunda do Tio Mac, é? Sim, sim. É bom, né? É bom. Ah. Os Pose, os... Tem o Schwarzenegger interpretando muito. As tetinha. Bate cartão de crédito. Cartão de crédito. Puta, velho, tem tanta coisa naquele filme. O Bane. Jesus, que Bane é aquele. Era venenosa, nossa, velho. O Bane esvaziando, cara. Nossa, ele virou anãozinho. Que tristeza, mano, que tristeza. Uma das minhas partes preferidas é quando a Bárbara, como é o nome? A Alicia Silverstone lá, né? Ela sai toda a noite, rouba a moto do Robin, lá de repente, numa noite, o Robin fala: ahá! Tá pegando a moto, aí ela pega a moto e sai vazada, tipo, foda-se, seu bosta, eu tô indo embora, assim. É muito tosco. Por favor, não façam um remake e relancem ele do originalzão mesmo, gente. Você já viu dublado? Nossa, cara. Não, a voz do chefe O'Hara é genial. Do chefe O'Hara no Comissário Gordon. Cara, é o mesmo cara que fez o Feira da Fruta, cara. Vem aqui, olha esses cristais de gelo aqui. Eu comecei essa. Porque na internet só encontra ele dublado, cara. Mas a dublagem era tão péssima, que eu tive que baixar a porra do filme, mano. Porque. Cara, a dublagem. Tava difícil, né, cara? Eu olhei, eu fiquei pensando se os caras não fizeram essa dublagem de sacanagem de novo, assim. Porque, cara, a dublagem tá muito mal feita. As vozes não encaixam e são péssimas, assim. Então eu recomendo a todos assistir dublado Batman Rápido. Melhor ainda, né? Tá, então, Zwast, esvazia tua lista aí, se quiser falar um filme aí que não merece remake. Tá, o que deveria ter o remake é o Pearl Harbor. Não devia nem existir, na verdade, é melhor. Nossa, o Zwast está usando safadamente a mesma lista, né? Eu tô, cara, eu tô. Pô, eu anotei um filme daquela lista aí, cara, já falaram, né? Eu anotei um Avatar só daquela lista, velho. Porra. Caralho, assim, agora eu acabei de esquecer um filme que não tava na lista, cara. Pô, desculpa, velho, desculpa. E é isso, cara, eu não consegui pensar em mais nada, eu vou acabar lendo. Foda-se, não. Godoka. É... Um ruim que merecia um remake, o Justiceiro, porque chega, né? Ah, agora vai ter falei. Série, vai ter série, oh, né, cara? Não falei, não. Ah, será que vai mesmo? Sim, acho que vai, cara. É, sério, sim. Eles têm que fazer alguma coisa, já inseriram personagens, vão fazer alguma coisa. Pô, cara, o John Hamm, que não foi aproveitado como Superman, ele seria um bom Frank Castle, cara. Quem? John Hamm, do Mad Men. Ah, o John Hamm, tá, do Mad Men. Eu presunto, né, cara? Eu fiquei imaginando aquele filme, o Remo Desarmado e Perigoso, sabe? Caralho. Era o remake do Remo. E um filme bom, mas que merecia um remake com melhores efeitos especiais é o Mortal Kombat, cara. Eu realmente podia sair bem com um efeito especial melhor. Aquele gancho saindo da mão do Scorpion é a coisa mais linda. E a dublagem? Vinha para mim. Get over here, venha para mim. Venha para mim. É um Noia pedindo uma breja no botecolão, tá ligado? Venha para mim. Bate a mão. O garçom tá vindo, ele estende a mão assim pro garçom, tipo, chamando ele. Vem pra mim. vem pra cá, seu lindo. Tá aqui. Tá, então. Flammer. O filme que eu lembrei, porra. Johan X, né, porra? Quê? Quê? O que tá falando, velho? Oh, caralho, do quadrinho, porra, Johan Hex. Johan Hex? Caralho, eu vou explicar por quê. Ele tá pensando em alemão, gente. Essa semana eu vi o violino na mão. É, não, essa porra dessa semana eu vi a merda de um filme. Deu um vídeo no YouTube do cara falando sobre filme de quadrinhos, sabe? Ele falou sobre Johan X, ele falou Johan X, acabei me repetindo que nem o cara falou. O cara era alemão, tá ligado? O Flamer tá pensando em alemão. Tá pensando em alemão, cara. Fudeu. Que babaca! Não, mas é o Johan X! Johan X, caralho! Johan X? Johan X! Porra, puta que pariu, que filme idiota, velho! Eu ia falar da minha parte dos filmes que não merecem remake, todos do Nicolas Cage. Nenhum. Com certeza. Nenhum merece remake, eles são perfeitos do jeito que são. Eu ia falar que eu queria ver um remake de Goonies, mas já fizeram o Stranger Things. Então não precisa mais. Tá bom já, né? Tá ótimo. Eu queria uma continuação de Inspetor Faustão e o Malandro. Caralho. Com o elenco original. Um remake de Táxi do Gugu. Eu quero um remake de Táxi do Gugu com o Celso Portioli e o Silvio Santos, velho. Táxi Driver com o Gugu, né? Pô, ia ser incrível, hein, cara. Ia ser muito bom. O remake daquela chanchada antiga, tipo o homem de... O bem dotado, o homem de tu. Ia ser o tipo o Gugu de Travis Bickle, tá ligado? E o Sérgio Fortioli de motorista do Uber. Ia ser muito bom, o cara. O Sérgio Fortioli ia ser ia o Jaime Caetel, né? Que era o Cafetão. Não, o Cafetão é o Liminha. Liminha. A Ellen Ganzaroli ia ser a mina lá. Tá não, não me pergunte por quê, mas agora eu imaginei um remake de Karate Kid com Gugu sendo o pirralho, o Daniel San e o Fortioli sendo o Cobra Kai. Não me pergunte por quê. Lembrei, finalmente lembrei o que eu tava pensando, caralho. O remake, o Seth Rogen. Aquele viado lá do filme de maconheiro lá do. Com o James Franco faz filme de maconheiro com o James Franco fazendo um remake de Postal, cara. Postal. Olha aí, hein? Todos os filmes do Ball, tá ligado? Fazer remake. Bota o Shyamalan pra fazer remake de todos os filmes do Ball, cara. Ia ficar genial, mano. Ia ficar genial. Chega, galera. Chega. É isso aí. Chega, por favor, velho. Chega por hoje. E o filme ruim que merece remake também: Warcraft. Então é isso aí, galera. Coloquem nos comentários aí os filmes que vocês queriam ver um remake feito decentemente. A gente vai fazer. Curta as coisas tudo aí embaixo aí que tá escrito que é pra curtir as coisas tudo aí embaixo. E até semana que vem. Clique no link, clique no GIF do Nicolas Cage que a gente vai deixar aqui no post. E um trim na Globo de todo mundo. Caralho. Um abraço. Falou. O Orkut merecia um remake, cara.